Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, com Fafi e Nata. Dê um salve aí, queridas! Salve! Aqui é a Nata Neumann. Salve, salve, minha gente. É a Fafi Prado falando aqui. E também com a gente, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, Mirella Maria, filha de Sônia Regina e Benedito Lúcio Maria, nascida e criada em São Paulo. Estudou artes visuais e é mestra na mesma arte. Dedica-se aos processos artísticos de mulheres negras nas artes visuais. Dê um salve aí, Mi! Olá, olá! Para todas, todos, todes. E as mulheres negras nas artes visuais? Eu acho que a gente pode começar, querida Mirella, colocando, né, a sua visão do que são as artes visuais, né, o que é essa linguagem artística, para o pessoal que nos acompanha, né, enfim. Acho que a gente pode começar por aí. Bem, as artes visuais é um nome, não vou dizer recente, mas dentro das academias, né, ela é um nome que vem mudando, porque ela era muito conhecida como educação artística ou artes plásticas. E o que contemplava essa área? Era pintura, escultura, desenho, que são consideradas as artes clássicas, né, dentro da história da arte. Quando ela abrange para esse nome visual, então tudo que contempla uma visualidade entra num campo artístico também. Então, para além da pintura, do desenho e da escultura, que são colocados como cânones clássicos, a fotografia também contempla esse espaço, a videoarte, a performance, o cinema, a própria costura, as artes manuais, enfim, nós temos diversos campos dentro da visualidade que também são abrangidos dentro desse outro olhar para a arte. Interessante, né, Mirella, você trazer, né, essa definição das artes plásticas, né, nesse lugar, né, do que era a cultura vigente, né, do que é a cultura vigente, né, do que é a cultura ocidental vigente, né. E aí é muito interessante a gente colocar essa questão das mulheres negras, né, porque mulheres negras, ou tudo que é cultura negra, né? Nesse território na qual escolheu, né, o modelo de nação eurocentrado cristão, né, traz um modelo universal, né, e não olha, né, quer dizer, não olha, invisibiliza, né, o que as artes negras, né, invisibiliza as artes africanas diaspóricas nesse território, né. Eu gostaria que você começasse aí falando, né, nessa questão de nós mulheres nessa linguagem, né, e o quanto, né, a gente vem sendo apagada, né, invisibilizada nessas linguagens artísticas, né, até então. Eu acho que a gente pode começar falando, né, dessa participação, né, das mulheres negras nas artes, né, e o quanto esse modelo de nação universal invisibilizou as artes afrodiaspóricas, né, enfim, invisibilizou, apagou, não escutou, enfim, acho que a gente pode começar falando por aí. Bastante caldo para essa manga, né, mas quando você fala essa questão do invisibilizar, ou até de uma tentativa, né, de apagamento, eu não posso esquecer das políticas da diferença. Quando a gente está numa sociedade que coloca e hierarquiza o que é diferente de si, e esse diferente de si é hierarquizado de uma forma inferiorizada, né? Essas políticas de apagamento e de visibilização, elas se tornam mais fortes e concretas. Vou dar um exemplo antes de falar do processo de diáspora, né? Quando a gente olha para a produção realizada dentro do continente africano, a gente está falando de um lugar que existem mais de 6 mil povos, diversas línguas, diversas culturas. E quando eu olho para essas culturas e coloco como uma coisa só, eu enxergo esses diferentes de mim como se fosse uma questão inferiorizada. E eu tento invisibilizar e eu tento apagar. Ainda bem que não consegue, né? E quando eu olho para o processo de diáspora, o quanto da influência das culturas de diversos povos e etnias, e vou focar aqui, né, do continente africano, nas nossas culturas brasileiras, que eu também não consigo colocar como uma cultura só, né, a cultura brasileira ela é diversa, e quando eu olho para a diversidade do continente africano implicado na nossa cultura, é mais ainda, essa ocidentalização tenta novamente nos invisibilizar e nos apagar, mas falo novamente, não consegue, porque está presente no nosso cotidiano, está presente na nossa memória e na nossa história. E quando eu falo de mulheres negras, isso é mais vivo ainda, né? A gente sempre teve homens e mulheres negras produzindo nas artes visuais, sempre. E sempre teve um olhar, infelizmente, enviesado para essa produção, porque a academia, ela tinha, e infelizmente ainda tem, uma política de também hierarquizar as artes. Como eu disse, as artes plásticas, né, eram artes muito colocadas num cânone acadêmico. Então, a pintura, a escultura e desenho, principalmente vinculados com um olhar moderno, modernista, né, vinculado com a Idade Média, vinculado com a Idade Moderna, uma arte clássica, era o que predominava. O que fugia desse olhar ocidental de produção artística era colocado como inferior. Então, se eu vou olhar diversas produções feitas dentro de terreiros, de candomblé, né, e aí a gente tem alguns antropólogos e médicos, por exemplo, como Nina Rodrigues, Arthur Ramos, que pesquisaram, né, sobre essa produção feita dentro de terreiros de candomblé, por exemplo, elas eram colocadas de uma forma inferiorizada, porque não tinha essa associação direta com essa arte clássica. Mas é uma outra produção, é um outro olhar, é uma outra perspectiva estética, e não tem como eu comparar. E quando eu olho para a produção de mulheres negras, que desse processo diaspórico chegam aqui, e produzem, né, na escultura, e produzem nos desenhos, e produzem nos bordados, né, nas costuras, nas pinturas também, pinturas de tecido, e para além de pinturas de tela, né, isso não pode ser desconsiderado. Eu vejo que hoje a produção contemporânea, né, de mulheres negras tem ganhado uma força e uma amplitude maior, ainda bem, né? Porque tem se tido um cuidado, um olhar mais atento, mais profundo, e as nossas vozes estão sendo erguidas cada vez mais para que a nossa produção esteja aí, né? Latente, esteja à tona. A produção contemporânea tem trazido muito isso. Muitas mulheres negras têm trazido em diversos campos e suportes a sua arte ou a sua verdade, o que você quer transmitir, seja uma denúncia, né, dessas tentativas de invisibilização e apagamento de corpos negros nas artes, na sociedade no geral, ou seja também produzido em outros campos do sensível, dialogando com outras questões ínfimas de si mesma, né? Mas é se colocando ao mundo e se colocando enquanto artista. Essas dimensões têm se tornado mais dilatadas, né? Eu acho muito importante isso. E acho muito importante conhecer, reconhecer e ir atrás dessas mulheres. Posso citar algumas como Rosana Paulino, Juliana dos Santos, Eneida Sanches, enfim, nós temos diversas mulheres negras aqui, eu citei três, que trabalham em campos completamente diferentes, inclusive das suas produções e das suas estéticas, mas que têm uma qualidade plástica, visual e do sensível imensa, né? E que estão aí no campo das artes e transcendem para além desse campo para trazerem as suas verdades e reivindicarem seus lugares de fala também. Espetacular a sua colocação, Mirella. Espetacular. É isso mesmo. Tentam nos invisibilizar, mas não conseguem. Não conseguem porque está latente, está no dia a dia, está, enfim, está no nosso DNA. Espetacular. Bem, eu vou passar para a Nata Nilma, né, para também fazer aí os seus bulimentos aqui para a nossa querida convidada de hoje nesse nosso terreiro de discussões e bulimentos. Vai lá, Nata, é com você. Pedi licença aqui para entrar na roda. Eu não sei exatamente ainda a pergunta, né, que eu vou fazer, mas assim, quando vocês vão falando, me vem logo um panorama, né, do que é a história da arte, né? Porque a história da arte ela é ocidental, e como que isso foi se dando aqui, né? Nesse território, né? Chamado das Terras Brasílias. E aí eu me venho nesse lugar do que a história política das artes, né? Ela é extremamente política, né? Que vem com aquela inserção dos jesuítas, vem todo esse processo também do que é arte, né? De copia e cola, né? De reprodução. Quem ocupava depois, né? A gente já entrar no século XIX já com uma outra proposta, que é esse lugar do arquiteto, que é o militar e etc. Para vir depois nesses termos a qual você citou. Bom, aí eu acho que é muita coisa, né, já dá pra dizer daí, né. E aí a minha pergunta, você falou de várias referências, eu queria perguntar quais são um pouco do seu trabalho, como que tá isso hoje no panorama atual, né, porque eu vi algumas exposições, como aconteceu também, né, um boom momentâneo dos museus, né, que teve a exposição no CCBB no ano retrasado, chamado Ex-África, teve o Histórias do Afro-Atlântico, que foi no MASP, no Tomi Otake. E eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu consegui ver, assim, a amplitude que tinha, né? Enfim, na minha frente, né? Toda a história da arte negra. E ainda assim, não contempla tudo que existe ainda, né? Porque ali também tem uma seleção. Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, né? Como que isso se dá também nas escolas, né? Porque na escola a gente também tem um tipo de acesso, né, às artes, né, como também uma história política, enfim. Não sei se ficou confuso, mas acho que é isso. Eu queria saber um pouco do panorama, como que isso é dado para a população, como que isso é dado nas escolas e como que é o seu trabalho também, se puder falar. E só fazendo um adendo, né, porque as leis antirracistas, né, que incluem o estudo da história, né, afro-indígena, também traz, né, aí acho que onde que os professores, a rede, né, também começa a se mover para buscar também essas referências, né, porque até então estavam confortáveis, né, sem se incomodar com o que estava dado, né, ou se estavam também nesse lugar da invisibilidade, né, enfim, queria trazer essa ambiguidade. Então, Nata, a minha produção enquanto artista e quanto educadora, que eu também sou, ela perpassa muito o que essas artistas mulheres produzem também, perpassa outras questões minhas, né, pessoais, do que eu quero produzir no campo das artes, mas também não deixa de ter esse vínculo de trazer os meus, né, os que vieram antes de mim. E quando eu falo deles, não tem como eu não trazer as memórias afro-atlânticas, não tem como eu pensar o continente africano nessa produção, né, em si, e como ela se dá. Por exemplo, nesse atual momento, eu tenho muito olhado para as minhas fotografias, que é um dos campos que eu trabalho. Eu tirei algumas fotografias numa inserção que eu tive dentro do continente africano, especificamente na África do Sul. E aí eu faço relações de como esse país, né, que passou por diversas questões muito próximas, né, e parecidas com o que o Brasil já passou e passa, dentro dos campos de tentativas de invisibilização, né, das peles pretas retintas, como que a gente torna isso um lugar do sublime e um lugar do belo, né? E quando eu trago isso na minha produção, eu vejo que isso está sendo, de certa forma, inserido dentro de circuitos, né, sistemas da arte, como você também perguntou, né? Mas tá atrasado o negócio, precisa ser melhor trabalhado, melhor adentrado as pessoas nesses espaços. Eu sempre indico a tese de doutorado da artista, pesquisadora também, professora universitária Renata Felinto, porque ela vai ter um capítulo específico que ela vai fazer uma pesquisa de olhar para esses espaços da arte, museus e principalmente galerias de arte, que é outro espaço extremamente elitizado, e como que eles adentram, abarcam as produções de artistas negros e de artistas negras. E quando a gente vê essa pesquisa dela, ou a gente entra nesses espaços de fato, a gente vê o quanto ainda é incipiente, o quanto falta. Quantas galerias de renome têm metade? E olha que eu tô chutando uma coisa, uma realidade muito ainda utópica, tá? Quantas dessas galerias têm como metade de artistas representados, artistas não brancos? Eu fico me pensando nisso e vendo que é uma problemática, né? Porque tem todo um sistema da arte que corrobora com isso, né? É o galerista que ainda não adentrou essas temáticas, essas propostas desses artistas, né? As pessoas que consomem esses tipos de arte dentro das galerias também que não adentraram essas poéticas ou esses artistas, né? Também tem os sistemas de editais, muitos artistas ficam reféns de editais e é importante que tenham políticas públicas para inserção de arte, sim, eu defendo, mas muitas vezes nós ficamos apenas circunscritos nesse espaço de edital. E aí fica uma disputa nossa com o nosso próprio colega, o nosso próprio amigo, porque outros espaços não abrangem, né, políticas de inserção de artistas negros e artistas negras nesses espaços. Os museus, eles têm trazido uma demanda que já vem de muito antes. Os Estados Unidos, por exemplo, né, têm feito exposições. Depois de diversos debates, pensando a luta de movimentos civis, de homens e principalmente de mulheres negras, né, de coletivos feministas negros nos Estados Unidos, que rebateram maiores espaços para essas pessoas nos circuitos de arte. E aí, desde os anos 90, a gente vê com maior presença, e eu vou dizer final de 90 para 2000, com maior afinco e preocupação curatorial, né, nesses espaços nos Estados Unidos, e aí isso reverbera, né, recentemente no Brasil. A gente teve ao longo da história curatorial, né, curadorias mais ativistas, né, e aí eu indico aqui a Luciara Ribeiro, uma grande referência de estudos curatoriais aqui no Brasil, que ela também vai se dedicar e se debruçar para essas pesquisas. E a gente teve ao longo das nossas histórias dos museus presenças negras de certa forma, mas caía muito num lugar estereotipado, né? Ou num lugar de uma arte menor, que é conhecido dentro do sistema da arte como arte popular e que é um tema muito discutido e desmistificado, né? E aí a gente tem histórias afroatlânticas. A gente tem o Ex-África, que você trouxe aqui também. A gente teve a primeira individual da Rosana Paulino na Pinacoteca do Estado aqui em São Paulo, por exemplo, que são alguns exemplos de exposições que se debruçaram a ter uma outra perspectiva curatorial nas suas exposições. Tem questões nessas exposições? Tem várias. É importante a gente reconhecer e debater. Mas quando elas trazem a presença desses artistas e dessas mulheres negras, né, nesses espaços, quando trazem curadores que dialogam com essas perspectivas, ou curadores negros e curadoras negras, né, para trazerem também esse outro olhar, quando repensam a forma de construção espacial de como essas obras podem ser inseridas, aí sim eu vejo um caminho mais concreto, mais fundante, da presença de fato de homens e de mulheres negras no circuito das artes visuais. Mas eu acho que ainda a gente tem muito que caminhar, mas já está caminhando, e tem grupos que também se organizam independentemente, né, desses espaços consagrados da arte e estão conseguindo grandes conquistas. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, do coletivo Trovoa, que é um coletivo nacional de mulheres, né? E grande parte dessas mulheres são mulheres não brancas, são mulheres negras, mulheres asiáticas, mulheres amarelas, que participam da construção, né, de uma contra-hegemonia dentro do circuito de artes, que eu acho muito interessante. Tem também a figura da Carolina Laureano, né, que pensa também um outro olhar para as curadorias, né? E dialoga muito nesse sentido de estar presente nesses espaços e trazer essas mulheres negras, de fato, presentes nos espaços de artes. Agora, quando você me fala da questão das escolas, eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, trabalhar como educadora, e uma educadora que discutia cotidianamente as leis federais como referências da importância do estudo de histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas em espaços de estudo, né, espaços escolares, desde uma educação infantil até o espaço universitário. Quando a gente pensa na Lei 10.639, né, de 2003, que tem esse enfoque para culturas africanas e afro-brasileiras, e quando eu penso na sua ampliação, que é a Lei 11.645, de 2008, que aí contempla também as culturas indígenas, elas estão presentes, elas estão latentes, e nós temos espaços de formação, nós temos professores, gestores, escolas, diretorias de ensino preocupadas com essa reformulação do currículo, mas ainda temos muito o que caminhar. Se essas leis são de 2003 e 2008, A gente já tem aí mais de 10 anos de leis que trazem a importância desses estudos, mas que ainda em alguns momentos, em algumas circunstâncias, elas não se dão de maneira efetiva. Vou dar um exemplo. Muitos espaços escolares trazem, por exemplo, a temática étnico-racial no dia 20 de novembro, por exemplo. Trazem o debate da cultura, da filosofia de diversas etnias indígenas lá no dia 19 de abril, no dia do índio. Quando a gente pensa dessa maneira, dessa perspectiva, eu penso muito nos estudos que a própria Nilma Lino Gomes traz e que a Bell Hooks também traz, de da gente tirar esse olhar de um dia único e achar que trabalhando em um dia só eu vou estar dando conta de diversos anos de tentativas de apagamento e exclusão de populações negras e populações indígenas. Não dá conta. Eu acho que é importante olhar para esses currículos de fato de uma forma decolonial. Eu repensar essas estruturas, eu desconstruí-las e trazer essas outras perspectivas de uma forma mais assídua, mais presente. Então, se eu quero trabalhar temáticas étnico-raciais, não é em um dia só, não é fazendo feijoada, por exemplo, e falando, olha, eu dei conta desse trabalho. Eu acho que não é isso, não é apenas isso, senão eu estereotipo, eu essencializo. Isso tem que ser desmembrado ao longo do currículo, trabalhando em qualquer dia da semana, qualquer mês do ano, porque faz parte dos nossos saberes, faz parte das nossas essências curriculares. E não é apenas uma temática. Tem muitos espaços que são referência, que estão trabalhando isso de uma forma, de fato, decolonial, uma forma, de fato, que repensa esse currículo e trabalha ao longo do ano, trabalha ao longo do seu PPP, do seu projeto político-pedagógico, e pensa isso na estrutura, na raiz da escola mesmo, e que se desmembre para a gestão, se desmembre para as diretorias de ensino. Aí eu vejo, de fato, um trabalho coletivo, um trabalho político, de fato, e que traga as nossas histórias de uma forma mais real, mais sensível e mais humana. Mirella, agradecida por demais, que fala incrível, incrível, espetacular, como diria a Joyce aqui, essa sua fala. Traz literalmente um panorama muito grande e das artes visuais, né? Da representatividade das mulheres e principalmente aí, né, de todo o panorama que a gente tem da histórico. Eu fico muito contente aí de saber um pouco do seu trabalho, né? Eu acho que a gente precisa ter, sim, mais professores que tenham esse compromisso nas redes escolares e que busquem também outras referências, inclusive essa troca, né, que a gente está tendo aqui. Quando você fala dos museus, eu realmente fiquei pensando na questão da curadoria, né? E é muito... Eu conheço a Renata, tive o prazer de conhecê-la, agradeço. Já citei ela várias vezes aqui no programa e outros artistas que passaram e convidados também. Ela tem um trabalho muito sensível. Inclusive, um trabalho que eu gosto muito, que chama White Peoples, Pessoas Brancas. E aí, eu acho muito legal essa performance dela, que ela vai também trazendo outras narrativas. Então, também indico aí. E é isso, né? Quanto que a questão de seleção, do que se define também nesses museus, o que é certo e o que é errado, quem é artista e quem não é artista, como você bem colocou aqui. E como isso também perpassa também nos editais, né? Isso que eu acho muito foda. Né? Desculpa o termo, mas é isso, né? Tentei te segurar aqui o termo, mas é isso, né? Eu acho muito difícil essas questões, assim, porque ela já é um processo de eliminação de quem ocupa os espaços públicos, quem não ocupa, quem pode ser fomentado, quem não pode, quem ganha um patrocínio, quem não ganha. Então, eu acho que tudo isso é um massacre mesmo, né? É um genocídio também da população em outro viés. Então, só colocando, né, esse adendo dentro dessa sua fala, né, de que a gente precisa se atentar. Eu espero mesmo poder um dia ver, né, dentro das curadorias, dentro dos processos também de seleções digitais, outro panorama, inclusive nos livros, né, de artes, nas escolas, enfim, que a gente possa, com o tempo, trazendo todos que já vieram antes lutando, para que a gente possa ter essa discussão, inclusive, da implementação da lei, né? Porque a lei é isso, né? A gente tem a lei, mas a lei não se aplica muitas vezes, né? A lei, não, praticamente, às vezes, ela é feita, né, para nós, com muita luta, mas ela não é feita para nós, né? É meio estranho dizer isso, né? A lei não é feita para nós, mas ela existe feita por nós, né? De alguma maneira, nessas intervenções de luta. Então, eu acho muito complicado, porque o governo vem com esses lances de medida mesmo, né? Ah, eu cumpri essa medida X, Y, Z, então tá bom, então agora já deu, né? Enfim, então, É só um comentário mesmo dentro disso e agradecer aí pela resposta. E eu queria citar aqui também uma referência que eu encontrei esses dias, né, no Instagram, eu achei incrível, que chama Uirá Sodoma, uma drag queen indígena em defesa da Amazônia. Eu achei espetacular esse trabalho, né, e o quanto que a gente desconhece também das artes indígenas, né, aqui do Brasil. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, quanto que a partir da branquitude se houve tanto apagamento e ainda é nesse subjeto, nesse subjetivo branco, né, que não deixa a gente olhar para isso, né, quanto que a gente ainda tem que romper todas essas questões. Então, também é uma provocação para a branquitude e também para mim, né, nesse aspecto. Então, bulinando bastante, querides. Então, daqui a pouco a gente volta. Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão deter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, chuva, chuva, molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, chuva. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Acabamos de ouvir Chuva, do álbum Hashtag 1, do compositor, DJ, produtor musical brasileiro e cantor Jalu, que atualmente é considerado um dos nomes modernos da música indie brasileira. Gente, é espetacular esse álbum. Incrível, eu sempre falo, né, que tudo que a gente coloca aqui, né, das trilhas são espetaculares, mas, gente, é porque eu gosto muito de verdade. Então, acho que vale a pena você conferir esse álbum, que é demais, está completamente disponível no YouTube, no Spotify e no Deezer, tá bom? Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida não tem preço. E é por esse cuidado à vida também que nós, da Inquimpa, estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! Bem, dando continuidade aqui, né, já indo para nossas considerações finais, né, vou colocar a Fafi aqui nessa nossa roda, né, para também bulir um pouco, né? Quero muito que ela faça o seu bulimento final. E também, querida Mirella, eu gostaria que você, além de responder nesse bulimento final da Fafi, também nos dissesse aqui onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode saber mais do seu trabalho. Enfim, é com vocês, tá, queridas? Vai lá, Fafi. Esse tem um assunto que bulina com a gente, é falar de artes, né? Falar dessas possibilidades que a gente tem com a linguagem e das impossibilidades também, né? Dos limites. Mas estava aqui ouvindo tudo que está sendo dito. Lembrei que há pouco tempo atrás eu comecei um curso de artes visuais, né? E não cheguei nem a completar o primeiro semestre, porque começou a me dar uma angústia tremenda de ouvir, né? Novamente, eu já tinha feito numa outra graduação, cursado a matéria de história da arte. E aí ouvi novamente, né, uma narrativa toda que vai falar de um pré-colonial como se não existisse, né, a arte nesses moldes antes da arte, das belas artes, antes da arte que chega da Europa. Então, parece que é assim, um reforço, né, de uma narrativa que ainda coloca as artes num lugar sagrado, mas é um sagrado que elimina o olhar para qualquer coisa que não seja eurocristã, né? Resumidamente falando. Então, assim, pensar também que ainda essa centralidade branca, né, essa centralidade da branquitude que desenha tudo isso, né, desenha essas normas, desenha essas regras, desenha o belo, desenha aquilo que é considerado linguagem ou não. Pensar que isso ainda, hoje, o quanto isso esbarra, né, no momento que a gente leva para a escola, como educadores, a possibilidade da criança experimentar. E isso é um domínio de imagem, né, que vai realmente cerceando assim, o imaginário, a gente vai se pautando por essas imagens porque elas ficam muito coladas na gente. Né? Tanto quanto as imagens dos livros de história, os livros de arte também, né, as referências. Aí, Mirella, queria falar... queria falar contigo, assim, discutir com você um pouco sobre essa prática da escola, né? Como que essas crianças são escutadas, como esses corpos não brancos são escutados dentro desses domínios da branquitude, né? Que é o domínio subjetivo também. Como construir experiências de arte, né? De ensino e aprendizagem, vamos dizer assim, da arte nas escolas, né? Nesses processos de educação, sendo que a gente é tão marcado por essas imagens de dominação. Fafi, isso está muito intrínseco na gente, né? Porque nós ainda temos uma estrutura extremamente colonial, que perpassa nossos corpos, perpassa nossa mentalidade. Então, vai para além de, há anos e anos atrás, ter rompido com o processo de escravidão de corpos negros e corpos indígenas na nossa terra aqui, né, no Brasil. Isso ainda está muito marcado, né, e não é datado. Está aqui, está hoje, né, está aqui. Eu ainda, em 2020, falando dessas temáticas com vocês. Então, eu vejo alguns espaços da educação que de fato se colocam como o que a gente tem usado usualmente agora, né? O antirracista, né? Espaços antirracistas. E isso vai para além, eu acho, né? Eu acho que vai para além de uma pessoa fazer isso sozinha. É importante ter uma pessoa, mas é importante ter um formigueiro coletivo aí para estar desconstruindo essas barreiras e no campo das artes visuais, desconstruindo essas visualidades que são muito vinculadas a processos negativos, a um processo de dor, ao próprio processo da escravidão e por aí vai. É importante não esquecer essa história, enxergá-la, vê-la que existiu? Sim, mas também é importante ressignificá-la e trazer outros olhares, né? E aí aqui eu gosto de citar pessoas que estudam e trabalham sobre isso. Eu gosto muito dos estudos da Rosane Borges, porque ela vai pensar como esse imaginário, ele está presente na mídia, mas ele está presente no meu corpo aqui, falando com vocês, ele está presente nas nossas conversas, nos nossos diálogos e nos espaços escolares também. Eu vejo muito escolas, principalmente quando se tem aquela união que é muito importante, né? Que é o professor, é o gestor, o diretor, o coordenador, a diretoria de ensino, que se juntam coletivamente para pensar de fato como que a gente pode romper com essas estruturas. E nesse rompimento, não basta apenas contemplar aquela ideia de vou contemplar essa proposta, vou contemplar esses debates. É se rever também quanto ser humano. Então, para os brancos, por exemplo, é se rever nesse espaço de branquitude, porque branco também é raça, né? Então, como que o branco também se revê e traz também essas outras histórias que perpassam o corpo dele também, deles e delas. E trazer a voz, erguer de fato essa voz de crianças, crianças não brancas, que estão aí, né? E que precisam ser erguidas, precisam ser elevadas. A gente tem diversas situações em espaços escolares que são encarados como bullying, brincadeira, ah, não foi isso que você entendeu. E não, são situações racistas de fato. Quando alguém ofende a questão da cor da pele, ofende a questão do cabelo, destrata uma criança por seja qual lá motivo. E a gente percebe que tem uma implicância também racial, né? Perpassa esse tratamento para essas crianças. Como que a gente lida com isso? A gente tem que se rever também. Então não adianta só vou trabalhar essas temáticas, esses debates étnico-raciais, vou trazer contação de histórias, é importante. Vou trazer as histórias das negritudes numa outra ótica, é importante. Mas pessoas que não são negras também têm que se rever, também têm que ver os seus lugares de fala. E mais, quando trazerem essas histórias, entenderem o lugar de importância delas também, para que essas crianças estejam, de fato, em pé de igualdade, né, com outros corpos nos espaços escolares. Vou até melhorar. Seja um espaço de equidade, na verdade, porque nós temos corpos diversos. Eu sou diferente de outro, que o outro é diferente do outro, mas que nós tenhamos a equidade, respeitando as nossas diferenças. Chegando nisso, eu acho que muitas crianças vão ter um outro olhar para si, né? Para os seus corpos, uma outra dimensão, e uma dimensão de um empoderamento real, um empoderamento de fato, que a gente não tenha que estar falando novamente sobre esses assuntos daqui a alguns anos, que eles tenham sido de fato dissolvidos e que a gente avance, né? Porque esses temas, esses debates, essas histórias estejam sendo tratadas como qualquer outra história dentro dos espaços escolares. Nossa, hein? Que roda de conversa, hein? Que bulinada, que bulimentos, que dose de garrafada. Minha querida Mirella, gratidão profunda por estar aqui compartilhando com a gente os seus saberes, por estar aqui, né, nos ajudando a bulinar, né, para criar uma sociedade realmente com equidade, né, com mais respeito, dignidade para todos os corpos. Muito obrigada, querida. Gratidão profunda. Muito obrigada, querida. Que ótimas referências, que ótima conversa. que esses bulimentos se multipliquem aí, que a gente esteja sempre atento mesmo à nossa responsabilidade com essa equidade, como artistas, como educadores, como responsáveis por esse território que a gente quer habitar juntos, né? Num futuro melhor, num futuro que a gente realmente não precise mais estar falando ainda sobre questões como essa, né? Muito obrigada, um abração para você. Bom, Mirella, eu agradeço imensamente aqui pela troca, pela conversa, que tanto já reverbera em mim, e eu espero aí que provoque, né, e buline as pessoas que também ouvirem esse podcast. Eu vou deixar também aqui a referência da Cora Souza, que é a nossa querida amiga que integra também o núcleo, que mantém as nossas páginas nas redes sociais e tem um trabalho incrível, né? Ela fez também para nós, na colaboração do nosso catálogo da Capanga Brincantes, né, os desenhos das heroínas afro-brasileiras. Enfim, tem tantas outras coisas aí que acho que é legal para só conhecer e saber um pouco mais da nossa amiga. E para finalizar aqui a minha fala, que já a minha consideração hoje foi longa, eu espero mesmo que as pessoas, né, que trabalhem com as artes, com o compromisso mesmo das leis antirracistas, não só nas escolas, mas nos espaços escolares, né, e nas referências também artísticas por aí, não cumpram só agendas, né? Não façam só o PPP nas datas comemorativas, mas que realmente se comprometam a transformar, né? E a se rever. Então é isso, muito obrigada por hoje, Mirella. Agradecida. Bem, agradeço muito a todas, todos, todes que estão escutando aí. Para a Fafi, para a Joyce, para a Nata, pela troca, pela roda, muito rica. E para quem quiser conhecer mais da minha pesquisa, do meu trabalho, você pode acompanhar no meu site, que é www.mirella.com, ou no meu Instagram, que aí também dá para acompanhar os cursos que eu realizo dentro dessas propostas de artes de mulheres negras numa perspectiva descolonial. Meu Instagram é @mirella_mmaria. E no minúsculo. Demais! E por hoje é só amores e amoras. Até daqui a pouco. Ho! Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.